Estamos começando mais um. NHS, o podcast que na hora sai. Bem-vindos ao NHS, o podcast que na hora sai. Eu sou o Sidney Alencar e eu queria ter o glamour de um piloto de avião. Eu tô aqui com o Chico Clayton. Olá, galera, eu sou o Chico Clayton e eu vou fazer de tudo para não dar catrapa desse podcast. Estamos aqui também com o nosso convidado especial, João Moreira. É, eu espero fazer um pouso aqui no podcast suave, né? Que é pra não atrapalhar os meus amigos. Beleza. Então, hoje a gente vai falar sobre profissão piloto de avião, sobre vida de aviador. Então, a gente aqui vai encher o saco do João com todas as nossas dúvidas sobre essa profissão tão interessante, como é que é a formação, como é que faz pra chegar lá, como é que foi a motivação, o primeiro contato, geralmente vem de um sonho, né? Então, tudo isso a gente vai conversar aqui nesse podcast e também vai saber o que é que significa um catrapo, não é isso, Cleiton? Isso aí. Então fica ligado aqui com a gente e escuta aí. Vamos lá? Começar do início, né? Primeiro eu queria perguntar como é que é. Tu é brasileiro, tu é português? Porque no decorrer do programa aí o pessoal com certeza vai se perguntar por conta do restinho de sotaque que ainda tem, né? É verdade. Então, de momento o meu lado brasileiro tá ganhando, né? Porque eu passei 11 anos aqui, com 11 anos fui morar pra Portugal. Aí voltei com 21, mais ou menos, quase 22. E agora já tenho mais 5 anos morando aqui no Brasil, ou seja, estou com 20, quase 27 anos morando no Brasil e o resto foi tudo em Portugal. Tive uma educação assim bem dividida. Nasceu aqui, é, aí morou aí lá. Morei lá 11 anos e depois voltei já para fazer faculdade e para aviação, digamos assim. E aí, como é que foi, pra gente começar já a entrar no assunto aqui, como é que foi o teu primeiro contato, os primeiros contatos com essa área de aviões, como é que surgiu o interesse? Foi uma coisa mais da infância, você gostou de brincar com esse tipo de brinquedos, ou foi uma coisa que surgiu depois de adulto já? Onde é que começou? O Cleiton tá falando aí que ele tem sempre teve um sonho também de ser piloto, né? Então, depois do programa, ele também vai contribuir aí com as aspirações, com as dúvidas e com as curiosidades dele. Esse é um assunto muito doloroso para mim. Eu tava falando para ele aqui, não, então você já pode despejar em cima do João todas as suas frustrações. Nada, cara, o cara é meu ídolo já. Olha aí. Então, onde é que começou essa história, João? Então, o meu pai, ele é da Força Aérea, né? Ele foi controlador de voo, ainda exerce a profissão mais de um lado civil agora. E, digamos assim, eu passei toda a minha infância, quando morei aqui no Brasil, não é? Dentro de base aérea, ou seja, sempre tive contato com hangar, com avião, com piloto, com pessoal de manutenção principalmente. E pessoal da torre, controle, etc. Porque como meu pai trabalhava lá, vez ou outra eu iria visitar, então eu sempre tive esse contato. E mais ou menos a minha infância, grande parte dela, né, foi passada nesse contato muito próximo. Eu acho que a partir dos meus 15, 16 anos eu comecei a brincar com o Flight Simulator, mais de uma coisa bem amadora. E a partir mais ou menos dos 18 eu comecei a cogitar a hipótese. O meu pai perguntou se eu gostaria de fazer a AFA aqui, né, fazer a prova e tal. E eu inicialmente disse que não. E quando cheguei mais ou menos aos meus 19 para 20, eu decidi pesquisar realmente a questão do piloto comercial de avião, ou seja, já numa área comercial. Para variar, o filho tem planos diferentes dos pais, é isso? É, exatamente, bastante. Acho que a única coisa que realmente eu fiz, assim, por recomendação dos meus pais, foi uma faculdade de backup, que todo mundo hoje necessita ter na aviação. Mas de resto, quando realmente o pai me perguntou se eu queria ir para a área militar, né? Eu realmente disse que não era essa área que me interessava. E assim, nunca me interessei. Realmente, a parte que mais me interessaria na aviação militar seria o jato, né? E, enfim, a gente não tem contato. Os jatos, de, no caso, os caças, né? Mas, fora isso, o meu interesse sempre foi a parte civil. Ah, legal. Isso é até outra curiosidade que eu tenho, que é algumas diferenças entre as aeronaves. Mais pra frente a gente vai voltar nesse assunto. Mas só pra complementar aqui, o teu pai, ele trabalhava na parte militar. É, exatamente. Também eu nunca entendi direito o que o controlador de voo faz. Eu sei que o pessoal fala que é uma grande responsabilidade, né? Uma das profissões mais estressantes que existem. Mas eu não sei exatamente o que é que esse profissional faz. As tuas andanças lá, as tuas visitas, tu chegou a entender o que exatamente teu pai fazia? Então, eu acho que a explicação mais simples que me deram quanto a essa situação foi na minha primeira aula de regulamento de tráfego aéreo, né, que o meu professor me disse, ó, você pega um copo, certo? Vira ele para baixo, coloca 10 moscas lá dentro e você tenta coordenar as moscas para elas não se chocarem lá dentro. Pronto, é mais ou menos isso que ele faz. Ou seja, todo mundo chega numa determinada zona para pouso no aeroporto, né? E ele, de uma maneira hábil, tem que sequenciar cada um, né? Não só por tamanho, mas por velocidade também. E deixar também o pessoal que está no solo decolar. É uma ginástica, assim, grande. É, realmente, responsabilidade danada, né? Se o piloto tem responsabilidade de algumas dezenas ou centenas de vidas nas suas mãos, o que dizer do controlador de voo, né? É, com certeza do controlador é bem maior. É bem maior. A gente sabe que piloto de avião existe, sabe que existe essa profissão, mas a gente não sabe de onde é que ele surge. Acho que de repente surge assim, uma mágica, né? Do nada aí o cara é piloto de avião. Geração espontânea. Geração espontânea, né? Mas e como é? Se a pessoa hoje quiser, se o Clayton, depois já de seus 80 anos de idade, ele quiser começar a ainda entrar nessa carreira, por onde é que começa a formação? Qual é o primeiro passo? Então, inicialmente, eu acredito que o recomendado é ele fazer um certificado de capacidade física, né, que é feito ali na base aérea. Você voluntariamente vai lá, eles vão te dar uma lista de exames a serem preenchidos. Hoje em dia até a nomenclatura mudou, é CMA, mas é a mesma coisa. Você faz os exames, apresenta uma junta militar e eles lhe dão um certificado de capacidade física. Isso vai dizer que pronto, você está apto para voar. Você não é doido, não tem nenhuma doença grave. Mas interrompendo um pouquinho, João, tem limite de idade para isso daí? Não. Por exemplo, a carreira do piloto, ela acaba quando ele não passa mais nesse certificado de capacidade física. Ah, então tem uma renovação que você sempre tem que fazer esse exercício. Exatamente. No caso da linha aérea, eu acredito que seja de 6 em 6 meses ou a 1 ano, né? No meu caso, é de ano em ano, porque eu não tenho nenhum contrato ainda com a empresa vinculada, né? Então eu faço por conta própria. Então, o meu é de ano em ano como piloto comercial. Depois, aí você procura um curso homologado pela ANAC, né? Aqui em Fortaleza, eu acredito que tem dois, que é a SAT, e tem no antigo aeroporto, né? No saguão que a gente chama de aviação geral, que eu era clube do Ceará, que foi onde eu fiz o meu curso. Aí você se matricula no curso de piloto privado, são mais ou menos uns 4 meses, dependendo da duração das aulas. Terminando o curso privado, você faz uma prova na ANAC e eles lhe dão um aval para você iniciar suas horas práticas. Aí você procura um aeroclube, não precisa ser exatamente onde você fez o curso teórico, pode ser em qualquer lugar do Brasil, desde que ele seja regulamentado pela ANAC, e faz 40 horas de voo. Após as 40 primeiras horas de voo, você faz uma prova prática, né, com um instrutor e checador. Ele te checa e você tem o seu primeiro brevê, que é a carteira de piloto. Então até aí é igualzinho a autoescola, né? A parte teórica, depois a parte prática, né? Aí depois, pro piloto comercial, né, que é o piloto privado, ele, digamos assim, é uma carteira amadora, ou seja, é para você realmente usar no seu próprio avião, né, digamos assim. Que é uma coisa comum, né, que todo mundo tem. É, exatamente. Mas aí você, com esse brevê, você já pode pilotar só ou sempre tem que ter uma pessoa, um instrutor acompanhando? Não, a partir daí você pode pilotar só, não é? Aí depois tem as categorias de multi e monomotor, né? O monomotor só tem uma hélice normalmente e o multi são dois. Então também igual a autoescola também tem os veículos, né? Porque você vai fazer a prova da autoescola, você pega ali o Celtinho, né? O Celta básico. É, o Celta básico, o Fiat Uno. E aí também, né, no curso tem essa diferenciação? Tem aqui aquela aeronave básica que todo mundo começa por ela? Tem. Normalmente é um Paulistinho ou um Bueiro, e os instrumentos normalmente são um pouco mais sofisticados do que os de carro hoje em dia. Às vezes tem carro bem mais sofisticado do que os que sério? A gente voou. É. Cara vai pedalando, né? É, exatamente. São bem antigos, realmente, não é? Mas ele dá uma boa base de o que é voar. Você tem uma sensação melhor, não é? Porque é um avião bastante leve, ele é bem dócil, digamos assim. É exatamente o Celta com direção hidráulica, digamos assim. É bem tranquilo de aprender. O que vem ser um avião dócil e o que não é dócil? Seria como era o nome daquele touro lá, que era o mais bravo da novela? Bandido. Touro Bandido. Tem algum avião que é o Touro Bandido? Então, tem uma diferenciação, não é? De, digamos assim, entre normalmente quem está iniciando dos aviões convencionais, que são o que tem mais ou menos os três pontos, não é? Dele, o trem de pouso principal dele fica na frente, né? E tem uma bequilha atrás. Normalmente esses aviões ele tem o nariz um pouco mais empinado e o pouso dele é um pouco mais difícil, ou seja, inicialmente você tem uma dificuldade maior. Em compensação, quando você chega nos aviões mais triciclo, né, que são um trem principal atrás e uma bequilha na frente, né, uma roda de nariz na frente, digamos assim, então, para ser mais fácil de explicar, ele é bem mais dócil, bem mais fácil de pousar, você tem uma visibilidade melhor. Então você acaba tendo mais facilidade nesse quesito. A nível de instrução, eu tive instrução nos dois. Então, para mim, realmente, foi bem mais fácil aprender no triciclo, né? Então, digamos, você tem assim, um auxílio mais, maior quando você aprende no triciclo. Tu lembra a primeira vez, assim, a sensação quando foi decolar a primeira vez, que acho que tem dois momentos, né? A primeira vez que você foi com o instrutor e a primeira vez que você pilotou só, né? Lembra exatamente como é que foi a sensação? Só pra matar o Cleiton aí de inveja? É, eu lembro bastante. A minha primeira instrução, realmente, o meu instrutor perguntou, a gente fez um briefing, né? De que é normal fazer, ele explicou as limitações da aeronave, o que a gente ia fazer na primeira aula, tudo direitinho, naquela primeira aula básica, né? Da qual você nunca teve contato com a máquina, então ele dá mais ou menos assim um geral, um apanhado daquilo que a gente vai fazer. E a primeira decolagem foi logo na primeira aula, né? Ele me ensinou, disse, ó, eu vou te acompanhar, você vai fazer isso, dá potência, à medida que ele for caminhando, você vai baixar um pouco o nariz dele e vamos deixar ele ganhar velocidade, até uma velocidade mais ou menos, acho que era 60 nós, e depois você roda o avião, que é colocar ele um nariz um pouco mais embicado para poder subir, né? Perguntar, João, tu teve medo, cara? Inicialmente não, eu acho que eu tive mais adrenalina do que medo, né? Eu acredito que o que mais me move na aviação realmente a adrenalina, mas eu sempre fui muito prudente. Eu realmente fazia estritamente aquilo que me era dito pelo instrutor, né? Então, a minha parte de medo ficava resguardada ali no quesito de se eu fizer aquilo que ele está dizendo, não vai dar nada errado. A questão de pouso, que eu acredito que seja a linha principal, né? Porque decolar é fácil, agora pousar realmente é a parte mais difícil. Onde dividem os homens dos meninos, né? É, verdade. A parte do pouso, né? Eu acho que eu acredito mas pra baixo todo santo ajuda, não? Ajuda, mas é muito complicado. É uma ajuda que ninguém quer, né? É uma ajuda que ninguém quer, é verdade. Então, eu te pergunto, desculpa, João, tá te interrompendo, pode. Mas assim, que você tá falando aí, eu tô sendo inundado por perguntas, porque assim, eu lembro que eu sou um pouquinho mais velho que você, eu já vou fazer 42 anos, e assim, sempre foi o sonho do meu pai que eu fosse pra aeronáutica. E durante 18 anos da minha vida, aquilo foi o meu sonho. Assim, eu não tinha outra coisa pra fazer. Assim, pra pensar em fazer quando eu fosse adulto. Só que quando eu tinha uns 9 anos, aí um certo avião caiu numa certa serra da Aratanha, matando todo mundo que ia. Empresário, né? É, exatamente. Aí daí, isso daí me deixou assim com muito medo dessa história, porque eu achava que pro piloto cair, assim, era meio que uma questão de tempo, é como uma batida, entendeu? Você tira a carteira e meio que vai ter um momento que você vai passar um aperreio e... É igual chifre, uma hora você é contemplado. Rapaz, falo por você. Mas o pouso é o mais difícil, é? É, não, inicialmente, eu acho que para todo piloto, a parte do pouso realmente é a parte mais crítica, onde você acaba ganhando com a experiência, né? À medida que você vai fazendo mais horas, você acaba desmistificando, né? Mas aquelas primeiras 40 horas em que você saiu do ponto zero até realmente começar a pousar é uma parte bem crítica do treinamento, você fica bem tenso, né? Tem os tipos de pousos, né? Tem alguma nomeação técnica ou carinhosa que os pilotos utilizam, porque a gente mesmo como passageiro, ou pelo menos eu tenho essa impressão, não sei se vai dizer se é viagem minha, que alguns pousos são mais suaves, mais tranquilos, e tem uns que parece que você sai quicando e parece que não vai parar e pronto, agora o piloto não vai conseguir segurar esse negócio. Tem isso mesmo ou é só impressão de passageiro medroso? Não, tem. Realmente tem alguns pousos que são mais suaves, né, que dá pra se sentir, e outros que são um pouco mais duros, digamos assim, né? Mas na nossa nomenclatura a gente chama de catrapo. Mas... Catrapo? É. Tipo assim, surfista tem caldo, né? O cara leva um caldo lá. É, exatamente. Aí é catrapo. Ou então aquele pouso de dois pontos, né? Que você toca uma vez, sobe um pouquinho e toca novamente. Normalmente é um pouso duro, não é? Mas, assim, naquelas brincadeiras de aeroclube, a gente sempre diz que um pouso bem sucedido é aquele que não quebrou o avião, que dá pra voar de novo. É, não deixa de ser, né? Mas o que acontece? Esse cara tocou, aí sobe um pouquinho e toca de novo. O cara entrou errado, entrou com uma velocidade maior, menor. O que é que tecnicamente é que acontece? Às vezes pode ser velocidade a mais, né? Às vezes pode ser um vento que mudou, alguma coisa, alguma variante do vento, ele ficou mais intenso, ele deixou de soprar quando você estava pensando que ele ia continuar, né? E às vezes também pode ser algum comando que você deu sem querer, ou alguma questão, ou potência que você tirou demais, o avião afundou. Tem vários quesitos, né? Mas esses são os mais básicos. O quesito vento é, infelizmente, a gente não controla, né? Então, às vezes acontece da gente fazer um pouso um pouco mais duro sem querer. E o inimigo do piloto é o vento? O vento e os pássaros. Acredito que sejam os dois piores inimigos no pouso, realmente, o vento e os pássaros. Os pássaros, porque todo aeroporto aqui no Brasil, né, você tem uma grande atração por ter pássaros em volta, né? Às vezes é um cemitério, às vezes é um lixão, às vezes é uma área de mata, né, que acaba tendo essa variante. Depois do piloto privado vem o piloto comercial. Aí dentro do piloto comercial tem várias variantes. Tem o piloto comercial agrícola, e depois que você faz o piloto comercial, você checa uma carteira, digamos assim, um pouco diferente de treinamento para aviação exclusivamente agrícola. E dentro do próprio comercial tem o IFR, que é o voo por instrumento. Então, o que diferencia o piloto privado do piloto comercial é a carga horária de horas de voo, né? E o treinamento por instrumento que você pode ter. Esses aviões menores você pilota visualmente, chegando em determinado ponto e aí algumas aeronaves você consegue pilotar só por instrumentos, é isso? É, exatamente. Iniciar. Na realidade, todas podem ser pilotadas visualmente, né? Sendo que por questões de velocidade e altitude que ele voa, já acaba requerendo um voo IFR, que é um voo mais tranquilo, mais controlado, digamos assim, com mais facilidade, a nível do quesito de velocidade. São mais ou menos 4 meses do piloto comercial, né, teórico, e depois você tá livre para escolher outro aeroclube para completar 150 horas, que é o mínimo requerido pela ANAC. Você faz mais 110, e aí existem algumas variâncias. Você pode fazer o treinamento IFR logo, pode deixar para fazer no final, depende mais de como o seu bolso pode pagar, não é? Ah, tá, porque todas essas horas de voo você que arca com elas, né? Você paga. É, exatamente. Acabamos por, assim, cada um ver aquilo que tá disponível dentro da sua possibilidade, né? Eu, nesse momento, eu tô com a carteira de piloto comercial IFR, não é? Tô estudando para fazer a certificação do inglês, que é o chamado ICAO. Em princípio, eu vou fazer essa prova daqui a mais dois meses, três meses. Após o piloto comercial, né, e você fazer o curso IFR, você pode ir acrescentando carteiras de avião. Né? Cada avião a jato tem a sua carteira, tem determinados modelos que exigem uma certificação especial, né, para aquele modelo, para aquela aeronave. Então, a vida do piloto, digamos assim, ele nunca deixa de estudar, né? Depois que ele passou no piloto comercial, ele fez o serviço mínimo e a partir daí ele vai angariando cada modelo de avião que ele vai voando diferente, ele vai fazendo um curso, dependendo desse curso, pode ser aqui no Brasil ou pode ser fora, né, nos Estados Unidos, muito provavelmente, ele vai adicionando cada avião à sua carteira um determinado tempo. Ah, legal, depois vai tendo um curso, treinamento específico para cada aeronave, né? É, exatamente. Cara, e o inglês, ele é obrigatório, ele é pré-requisito básico para você ser piloto? Porque cá entre nós, né? Pelo menos esses voos comerciais, alguns pilotos, quando vai falar, você não entende nada do que os caras falam. Você vê que realmente não teve um estudo aprofundado ali também. É impressão minha ou é isso mesmo? Então, o inglês, hoje em dia, ele não é pré-requisito obrigatório. O que que acontece? Existe uma grande demanda no mercado, né, de pilotos, digamos assim, que atualmente não estão empregados. E uma das formas que a linha aérea arranjou de dividir o rio, não é? Ou seja, arranjou acumular ou diferenciar, né, um grupo de pilotos de outros é exigindo o teste de inglês, não é? Ou seja, o ICAO. Na realidade, ele só é requerido para quem vai fazer voos internacionais, né? Ou seja, nacionalmente você não precisa dele. Você precisa fazer a carteira, tirar a carteira do avião, né? Que é um Boeing ou um Airbus ou um ATR e pronto, está resolvido o assunto. Sendo que hoje em dia, para quesito de entrevista e você ser chamado para uma linha aérea, normalmente eles estão pedindo exatamente que é para poder não só ter já essa pessoa disponível como, digamos assim, a gente vai precisar de um piloto, é melhor que ele já tenha o inglês, porque senão a gente vai ter que treinar o inglês dele para depois botar ele para voar um internacional. E por outro lado, eles estão, digamos assim, separando, né? Não, a gente vai ficar só com o pessoal que fala inglês por uma questão de, não só de demanda, como questão de logística dentro da própria empresa, digamos assim. Se todo mundo falar inglês, pronto, todo mundo está disponível para fazer voo internacional. Senhoras e senhores, com licença novamente da cabine de comando, para nos informar que estamos em descida, ou melhor, estávamos em descida para São Paulo-Guarulhos, porém São Paulo, Guarulhos e Congonhas também estão agora com as operações de pouso e decolagem suspensas devido à chuva forte, ventos e granizo. Então vamos ficar em espera que... Celular, pode utilizar ou não pode? Qual é a do celular no avião? Então, inicialmente, hoje em dia, eu acho que é por quesito de cautela, por questão de o celular tá ligado a uma bateria, alguns dispositivos, digamos assim, bombas podem ser feitos com bateria. Então, eu acho que esse quesito, ele ainda não foi retirado por essa questão, não é? Mas hoje em dia já tem algumas linhas aéreas que já vendem serviço de internet a bordo, ou seja, você já tem e depois do voo em cruzeiro, o pessoal já libera, ou seja, não tem grande perigo. Mas é, tipo assim, porque tem aquela mensagem toda, por favor, questão de segurança, a partir de agora, seu celular deverá ser desligado, todos os aparelhos, sei o que, desligado. E aí, beleza, aí eu fico lá morrendo de medo, vou e desligo o meu. Aí quando eu olho pro lado, tem um cidadão, tem um fiduel com o celular ligado. E eu fico olhando assim, rapaz, é muito desrespeito com medo alheio, né? E aí não vem, porque se é um item de segurança, meu entendimento, a aeromoça devia ir em cada poltrona e quase fazer uma revista lá, né, pra poder se o cara tá ligado ou não. É chão de ordem, companheiro, não é mais aeromoça, é comissária. Ah, é? Mudou também? É. Tu é doido, vai chamar de aeromoça pra tu ver o foar. Mas por quê? Mudou por quê? É politicamente correto, que deixa o mundo chato. Ah, entendi, muito bem. Então, pois é, eu não entendo essa questão do celular. O celular, eu acredito que ainda existe alguma nomenclatura internacional, né, que tenha esse requisito, né? E como ele ainda não foi tirado, ele continua sendo obrigatório. A gente vinha de um voo de Lisboa para Fortaleza e vinha o diabo do italiano, que, como diz o Sidney, não respeita o medo alheio. Assim, ele, um banheiro teve que ser interditado e ele já tava fumando no segundo. Porque não, o cara. Não acredito. Juro pra ti. Cara, o cara foi chamado lá na frente dos passageiros, lá na frente, a comissária chamou ele de lado. O piloto foi lá, deu no esbregue, o carão. Uma reprimenda. E esse cara, ele ficou lá na hora que a gente desceu aqui em Fortaleza, ele ficou retido. Assim, ele ficou lá num canto lá da Polícia Federal, ficou lá num canto lá de castigo e tal. Isso aí é perigoso, assim, pra aeronave, pro voo? É. Eu acho que é mais do que celular. É, com certeza é mais. Porque a questão de lidar com o voo a bordo, né? Como a gente voa numa cabine pressurizada, ou seja, aquele ar ele vai demorar para conseguir ser trocado, digamos assim. Então, e como qualquer coisa pegando fogo ele intoxica muito facilmente, você acaba tendo uma iminência de muita gente passando mal ao mesmo tempo. E se não for controlado, acaba todo mundo morrendo lá dentro. Então o fogo a bordo, né, digamos assim, ele é muito crítico devido a essa situação. E até porque, até que você encontre um local para pousar, que consiga descer, etc., o fogo já consumiu muita coisa dentro do avião ou fora dele, né? Então realmente a questão de fumar, ela é realmente um dos perigos muito eminente. Ah, mas é mais por conta de intoxicação dos passageiros. É, e por questão de fogo a bordo, né? Porque já tem vários relatos de até aquele os Maydays, né? Que era uma série do Discovery, eu ainda não sei se eles ainda têm ou não. Eu assisti só os episódios mais antigos. De relatos que o pessoal fuma no banheiro, joga o cigarro e como aquele banheiro é todo plástico, né? Ele incendeia e depois para apagar não tem mais como, né? Cara. Você tem muito pouco tempo para resolver uma situação dessa e não tem, digamos assim, escapatória do ar, né? Digamos assim. Sei tu dizer que o cara fumava e chegava no banheiro e abria a janelinha para jogar o cigarro. É, exatamente. E raio? Derruba ou não derruba o avião? Então, o raio depende da intensidade, né? E depende de onde ele realmente atinge, né? Ele pode realmente danificar muitos equipamentos eletrônicos, o que hoje em dia, voando num sistema IFR, ele é difícil de você resolver, né? Depois que você perdeu todos os equipamentos eletrônicos, você fica só com os dados básicos de voo, né? Que é a velocidade, a altitude, e provavelmente você vai ficar sem comunicação, né? Então ele é muito crítico nesse quesito, né? De você perder a parte eletrônica de um sistema muito complexo, que é o avião. Então eu acredito que a parte de raio, né? O principal medo seria esse, né? De realmente você perder toda a comunicação e perder todo o sistema do avião, e por vezes tem certas partes do avião que ele é movido, digamos assim, a sistemas hidráulicos, etc., que precisam de acionamento, né? Se for necessário algum sistema de, digamos assim, a bateria ou algum sistema elétrico que ele não funcione, você acaba perdendo por completo aquele equipamento ou aquela função do avião. Então é bem crítico você ficar sem um sistema básico, né? Então por isso que os aviões normalmente eles voam acima das nuvens, né? Não. Não tem nada a ver. O voo acima das nuvens é por uma questão de performance. Economia de combustível. É, exatamente. É a economia de combustível com peso, não é? Você voa uma velocidade mais alta e em compensação você acaba atingindo maiores velocidades devido ao atrito, etc. Então, por uma questão de performance, ele voa a aquelas determinadas alturas, né? Não é mais por quesito de nuvem ou de raio, né? E aí tem a questão dos pássaros é de entrar nas turbinas, é isso? Além de entrar nas turbinas, você pode ter um choque com o para-brisa da frente, não é? Que também pode vir a quebrar. Tem algum vídeo mesmo sobre isso? É porque a velocidade que o avião vem é muito alta, né? 800 km por hora, será? Exatamente. E o pássaro, ele tem uma massazinha já considerável, né? Uns 8 quilos, já chega a ter um urubu daquele que é realmente grande, ou seja, ele chega a causar um danozinho considerável, digamos assim. Vocês têm aulas de física? De física, especificamente, não. A gente tem teoria de voo, que é uma, digamos assim, ela é fundamentada na física, mas física especificamente não. E falando assim sobre situações inusitadas aí que você enfrentou, poderia dividir aqui com a gente? Eu acho que... A mais inusitada, assim, uma coisa assim que, pô, tinha que acontecer comigo hoje, logo hoje e comigo. No aeroclube a gente tem certos tipos de, digamos assim, na instrução básica, né? Tem certos tipos de erros que são, digamos assim, de praxe, consideráveis, né? Ou seja, como os instrutores já estão acostumados a lidar com aquele aluno que é novato, né? Ou seja, ainda tá, tem muita coisa por aprender. Eu acho que a mais inusitada pra mim foi, eu acho que na minha terceira ou quarta instrução de voo, né? Eu fiz o acionamento do avião, tudo certo, fiz o checklist. Até então, pra mim, estava tudo perfeito. Eu fiz a fonia, a gente taxiou, foi até a cabeceira da pista. Aí o meu instrutor perguntou: João, tá tudo certo? Aí eu olhei assim no avião e realmente foi como se ele botasse o dedo assim na ferida, né? Eu tava faltando alguma coisa. E realmente eu olhei o avião todo e olhei o checklist e tal e... Ligar os motores. É. Aí ele... Tá tudo certo. Aí ele, pois então a gente vai voltar. E eu, por quê? Porque você esqueceu de botar o cinto. Aí eu, rapaz. Olha aí. Sobrado, já pensou se leva uma multa, né? Pois é. Aí, rapaz, eu acho que foi assim, da minha instrução inicial, entendeu? Foi a que realmente me deixou assim, mais envergonhado, entendeu? E no caso, né, quando o aluno comete algum tipo de erro nesse quesito, né, a instrução realmente que eles têm é de você voltar, desligar o avião e voltar tudo desde o início. Ou seja, eu tive que voltar pro pátio, desligar o avião, esperar o motor esfriar e depois começar tudo de novo, fazer o start, né? E eu acho que a partir daí a primeira coisa que eu faço no avião realmente depois de sentar é ajustar o cinto, ajustar o banco e pronto. Aí depois pode começar. Eu pensei que tu não tivesse arrumado os espelhos ou os retrovisores. Mas tem avião aeronáutico que tem retrovisor, né? A gente às vezes tem uns espelhos pra questão de ver o trem de pouso, mas não pra ver a parte traseira, digamos assim. Pra ver se alguém vai ultrapassar, né? É, exatamente. Sim, mas situação de risco mesmo, assim, que tu ficou com medo. Até agora pilotando já depois que passou a exercer profissionalmente, digamos assim. Um dia a gente tava conversando, né? Tu falou que quando vai viajar, que você fica de stand-by na profissão que você tá hoje, e aí, às vezes, tem o que se chama a janela, né? Você tem alguns aeroportos tem uma janela pequena pra você pousar, e aí você tem que sair daqui com tudo certinho pra chegar lá exatamente naquele período, né? Já passou por algum perreio, assim, nesse sentido? De não chegar no horário estipulado, já. No caso, a gente chama de slot, não é? E normalmente a gente faz o planejamento e a gente tem que chegar dentro daquele horário específico, né? Pode ser entre 45 minutos a meia hora. E ele te dá um espaço de 15 minutos pra você realmente pousar. O controlador reserva aquele horário ali pra você, né? É, exatamente. As mosquinhas no copo, né? É. Você não tem 15 minutos, né? Pra pouso, realmente, você teria uns 3 minutos, né? Digamos assim. Caramba. Mas... dentro daqueles 15 você tem que chegar, porque senão você ultrapassa a contingência daquele horário. E aí vem outro avião atrás que precisa pousar. Exatamente. Aí você tem que seguir para sua alternativa, porque você realmente não cumpriu aquilo que você teria dito. E aconteceu uma vez dos nossos passageiros atrasarem, eu estava indo para São Paulo e ele atrasou meia hora. Então a gente já foi com... A gente teria já feito mais ou menos um planejamento, né? Para se ele atrasasse, a gente chegaria a tempo, né? Só que no nosso trecho em rota, a gente pegou um ventozinho que atrasou um pouco mais a gente não chegou no horário. A gente chegou na terminal São Paulo, mas teve que voltar realmente para pousar em Campinas e teve que esperar, aí solicitar um novo plano e realmente vocês esperar. Não pousaram, isso não conseguiram pousar? Não, não. Como a gente ultrapassou a contingência, a gente teve que ir para nossa alternativa e pronto. Digamos assim, a reunião do meu passageiro, ela foi cancelada por motivos técnicos, digamos assim. Complicado mesmo, é uma janela bem curta. O pior aeroporto nesse quesito é Guarulhos? É, Eu acho que os aeroportos de São Paulo, Rio e Brasília são realmente os que têm maior contingência hoje em dia no Brasil, né? Eles têm maior fluxo, né? E acabam sendo mais congestionados também por questão também de serem os grandes centros, digamos assim. Quais são os melhores, né? E os piores aeroportos do Brasil, assim, questão de dificuldade? Eu já ouvi falar muito de Congonhas em São Paulo, que é no meio da cidade, né? Então a pista é curta, você não tem muito ponto de referência. Quais são os, sei lá, o top 3 aí dos aeroportos mais complicados de se pousar no Brasil? Assim, eu não tenho muita experiência pelos aeroportos do Sul, digamos assim. A maioria que eu fui foi São Paulo, realmente, Congonhas. Brasília pousei lá poucas vezes, então não, eu não posso falar de uma maneira geral. Congonhas, por si só, e Brasília realmente é questão de contingência mesmo. Muita gente voando, muita gente na comunicação, ou seja, você tem que arranjar um espaço entre uma pessoa e outra para poder dar a sua informação, sem atrapalhar o seu voo, sem atrapalhar ninguém. Então é uma navegação assim bem... você tem que ser rápido e eficiente, tentando fazer a sua parte, né, e deixando que cada um faça a sua. Esses aí são os mais difíceis, né, Ivan? É, pra mim realmente eu acho que o que dá mais trabalho realmente nesse quesito é a parte de comunicação e a parte de você conseguir um slot pra conseguir pousar lá, né? Mas eu acho assim, tipo, pontualmente, qual foi o mais difícil pra você fazer a primeira vez? Aquele que quando você terminou de fazer, você disse, pronto, cruzei o portal. Eu acho que a minha primeira navegação pra São Paulo foi realmente esse quesito, né? Porque como eu voei muito no interior de São Paulo, a minha instrução foi no interior de São Paulo, né? Não tinha muito fluxo. E aqui no Nordeste a gente também não tem um fluxo tão grande quanto São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, né? Então, a primeiro voo que eu fiz pro Sul, né? Pra São Paulo, realmente, pra Congonhas, quando eu pousei, eu realmente tive essa sensação de... Eu consegui. Cruzei o portal. Eu cruzei o portal. Eu consegui chegar, né? É claro que eu não fui sozinho, né? Fui com um comandante também já bastante experiente. Fui muito ajudado por ele, né? Mas foi aquela questão de cruzar a barreira. Peraí, eu consigo voar por aqui por perto, mas vamos ver como é que eu me sinto, digamos assim, no trânsito de São Paulo, né? Eu acho que pra quem tá tirando a carteira de motorista hoje em dia, você realmente, eu consigo dirigir no meu bairro, mas deixa eu ir lá pro centro pra ver como é que funciona, né? É verdade, vem assim. Pergunta altamente técnica. Assim, os pilotos de aeronaves comerciais, privadas, eles gozam de certo prestígio junto ao meio feminino? Olha aí, rapaz, você compromete o rapaz dessa forma. Não, eu quero saber se as pessoas tratam bem, se as senhoras que estão viajando, as vovozinhas que vão ver os filhos no Dia das Mães, assim, se esse pessoal tem aquela atenção para com o piloto. Uma pergunta técnica, todo mundo quer saber isso. Com certeza. Em contato com pilotos mais antigos, né? Da antiga VASP, da Varig, etc. Olha, já deu uma terceirizada na resposta. Beleza. Tá valendo. Eles dizem que o glamour da aviação naquela época era muito maior do que o que hoje em dia é. Ou seja, que a gente teria, entre aspas, bem mais moral do que o que a gente tem hoje em dia. Mas continuamos a ser bem tratados, digamos assim. Saiu bem. Mas falando nessa questão de pilotos, uma coisa que eu tenho reparado, também não sei se é impressão minha, eu li uma matéria também uma vez informando que se o Brasil continuasse tendo o crescimento econômico que estava tendo na década de 2000, tendo o crescimento do número de voos, corria o risco, não só no Brasil, mas em outros países também, de ter um apagão de falta de pilotos, porque não se estava conseguindo formar quantidade suficiente de profissionais para dar conta da quantidade de voos. E uma coisa que eu tenho percebido é que cada vez mais os pilotos, quando eu saio assim do voo, eu fico reparando a equipe, né? E os pilotos, a minha impressão é que realmente são cada vez mais jovens. Tá acontecendo alguma coisa nesse sentido? Então, o que acontece realmente com essa matéria, né? é que depois de um certo tempo, né, depois que eu me formei, realmente eu acho que a aviação ela tem, ela é uma linha sinusoidal, ou seja, ela tem os seus altos e baixos e é assim que ela é mais ou menos gerida. Hoje em dia nós temos um grande fluxo de pilotos desempregados, porque o nosso país também não está bem nas pernas. Então isso ajuda bastante, porque a aviação gira em torno do dólar, que é de onde as peças vêm, combustível, etc. Então, o Brasil estando mal com dólar, a aviação está de mal com o mundo, principalmente no Brasil, né? Voltando à pergunta, como ela é um ciclo, né? Digamos assim, existe uma época em que realmente ele tem uma demanda bem maior, ou seja, que ele exige muitos pilotos, muita formação de pessoas. Mas que hoje em dia, digamos assim, a formação ela está num nível tão elevado, ou seja, tem tanta gente se inscrevendo em aeroclube, aeroporto, etc., que realmente a linha aérea não está dando, não está suprindo. Então, o que muita gente que já tem experiência, que quer mudar de profissão realmente no Brasil está fazendo é procurar outros mercados, a Ásia, a África, tentando os Estados Unidos também, que é um pouco mais difícil, mas tem muitos pilotos indo para a Ásia por questões realmente de falta de trabalho. Então, nesse momento, eu acho que a gente está na parte baixa da linha, mas digamos assim. E outra dúvida que eu tenho aqui, na verdade, esse programa está sendo... Tira dúvidas, né? Porque realmente é um assunto tudo que você interessante. Sempre, tudo que você sempre quis saber, mas que não te deixaram entrar na cabine para perguntar. É, isso aí. Falar em cabine, eu sempre vejo algumas tripulações de outros voos ou de outras empresas, às vezes em alguns outros aviões. Como é que funciona quando você viaja? Tem a base, né? Digamos, você é baseado em Fortaleza, você viaja para o Rio, e aí às vezes o seu voo não volta e você tem que pegar um voo de outra companhia. Você já sai daqui agendado ou chega lá, você tem que ficar esperando, se sobrar espaço, aí você entra lá e tal. Como é que funciona esse intercâmbio aí de poltronas, digamos assim? Então, inicialmente, pelo sindicato das linhas comerciais, né, eu acredito que são até 3 ou 6 tripulantes que podem transitar de uma empresa para outra, né? Mediante, é claro, ter vaga. Digamos assim, né? Porque para a empresa é melhor levar passageiro do que levar realmente o funcionário. O funcionário pode esperar porque ele não está pagando, mas regulamentarmente tem um número X de tripulantes que podem ser alocados em uma determinada aeronave para fazer o voo de regresso à base, né? Então, digamos que politicamente as companhias elas tentam ter uma certa, deixa eu ver aqui, uma mas boa isso, palavra. Mas isso sempre quando o cara tá trabalhando, né? Isso é. Você só tem essa prioridade de voltar em outra companhia se você estiver ou trabalhando ou indo assumir, no caso, né? Ou um voo num determinado aeroporto. Ou seja, só é concedido esse direito de você ir em outra companhia ou ir na sua, né, se você estiver a trabalho. É igual carteira, né? Só pode andar gratuitamente no ônibus se tiver fardado. É, exatamente. Eu quis falar essa besteira, mas eu não falei. Imagina esta cena, você está em um avião e de repente o piloto começa a passar mal, pois aconteceu na Inglaterra e o passageiro pousou a aeronave. A gente vê nos filmes, né, muito daquelas situações fantasiosas em que, sei lá, o piloto passa mal, acontece algum problema e aparece um super-herói lá, um cidadão comum que consegue de uma forma ou de outra, ou às vezes com instruções por terra, né, de terra, da cabine de comando, lá da torre de controle, pousar a aeronave. Numa situação real, João, como é que você... É possível um cara lá de Amucleiton, lá tá voltando de Lisboa, o piloto passou mal e aí uma pessoa comum, leigo totalmente, qual a chance percentualmente desse cara conseguir fazer essa aeronave vou pousar? Bem sucedido, né? Exatamente. Eu acredito que... Zero, né? Um em 1 milhão, digamos assim. Não, realmente com o Fly Simulator, né? E hoje em dia nós temos uma aplicação realmente de simulação de voo bastante avançada. Tem muitos leigos, digamos assim, que tem muita noção daquilo que realmente acontece numa cabine. Tem muitos vídeos no YouTube que o pessoal pode ver, realmente o pessoal faz passo a passo, quase como uma linha aérea, né? Então realmente a pessoa tem quase um contato realmente com ele só não tem realmente a parte física, ou seja, fazer curva e tal, e as sensações, digamos assim, de pilotar, mas os procedimentos em si, realmente a pessoa já tem quase que um contato. Então, numa situação dessa, se a pessoa tiver, digamos assim, mais ou menos capacitada e souber do que se trata, né? É uma grande vantagem, mas vai ser sempre uma em um milhão. É, não, no meu caso, que eu nunca joguei Flight Simulator, meu maior contato com o avião é quando eu jogava River Raid. E aí já era, então. É, aí realmente tá todo mundo em apuro. Senhoras e senhores, com licença, comandante. Informar que as regras da aviação são diferentes do transporte rodoviário. Portanto, visa a nossa segurança e a segurança dos demais passageiros. Enquanto tiver algum passageiro em pé, eu não prosseguirei no táxi. Pela sua atenção e compreensão, muito obrigado. João, como é que é a relação dos pilotos, cara, entre si? Tipo, o pessoal é legal, rola um clima de competição, a despeito, ou é tudo como uma grande família com alguns irmãos filho da puta? Como é que é isso? É, eu acredito que o se encaixa no último quesito. Tem muita gente legal, tem muita gente disposta a ajudar, né? Mas como em toda profissão também tem gente que realmente foge um pouquinho da ética. Mas de um modo geral, eu acredito que seja uma classe realmente unida, né? Para um bem comum. No teu caso especificamente, tu tem contato assim, com uma galera assim, mais antiga, que tem 20, 15 anos de profissão, uma coisa assim, ou é mais o pessoal da tua turma para cá? O meu contato, digamos assim, a minha primeira parte, depois que eu saí do aeroclube, né, eu voei sempre com um comandante bem mais experiente do que eu. Então, eu acho que o primeiro comandante com que eu voei, ele devia ter os seus 30 e quase 40 anos de aviação. E o que voa agora realmente comigo, no caso eu vou com ele, né? Eu acho que ele já deve ter uns 25 a quase 30 também de experiência. Então, realmente, compartilhei cabine com pessoas bem mais experientes do que eu. É claro, já voei com alguns amigos, né? De mais ou menos a mesma idade, né? E a questão de amizade, realmente eu tenho contato com aqueles amigos de aeroclube, é como se fosse faculdade, né? Você acaba mantendo mais contato com os amigos mais próximos de estudo e perguntas assim. Agora, aquelas perguntas assim bem mais difíceis eu acabo fazendo pro pessoal da antiga, que por vezes eles sabem o caminho das pedras com mais facilidade. Certo, aí deixa eu te perguntar uma outra coisa assim, essa é uma pergunta muito viajante, mas eu tenho que fazer. Tu já ouviu relatos assim do pessoal sobre OVNIs, alguma coisa nesse sentido? Já ouvi bastante. Não, a pergunta não é essa. Você não ouviu o relato. Você já viu? Não, calma. Não. É assim não, calma. Não, ainda não vi, né? Ainda mas... não? Tá esperando ver? É, exatamente. Ainda não vi, tô esperando ver. Acredito se alguém disser, né? Mas é uma experiência que, digamos assim, é um mito, não é? Não tem muito que a gente possa explicar sobre esse quesito. Mas sempre tem alguém do meio que fala. É, exatamente. Às vezes você olha para um radar e vê um ponto, aí você olha para fora e não vê nada. Aí às vezes você vê uma luz e olha para o radar e não tem nada. Então, às vezes você fica na dúvida, né? Mas aí é melhor você esquecer e tocar o voo para frente. Mas ainda nessa questão. Bom, o Gleito agora é pegar duas paixões dele, que é questão de aviões e de OVNIs. Pois é, porque a minha segunda profissão seria físico, né? Seria astrônomo, uma coisa assim. Você quer dizer ufólogo? Ufólogo é um astrônomo que frustrado. Gosta de estudar física, né? É o cara que gosta de estudar, é só um telescópio mesmo. Mas assim, o que é que as pessoas acreditam a isso? Assim, elas acham que pode ser uma potência militar estrangeira, ou que realmente seria uma coisa extraterrestre, alguma coisa assim? O que é que as pessoas acreditam, assim? Elas falam com assim, porque são velocidades maiores, assim, são rotas, trajetórias assim muito doidas, curvas, umas coisas assim que não tá dentro do que a gente conhece. Os objetos fazem, né? Isso. Exatamente, pronto. Como ela foge completamente aos nossos padrões de aviação, né, digamos assim, fica difícil pra gente explicar, né, de uma forma, digamos assim, racional ou fisicamente. Ah, não, a gente tava vendo um objeto aqui na nossa frente e agora ele tá a não sei quantas milhas afastado, ou seja, pra gente fica difícil realmente explicar. Como é que você vai fazer uma pessoa acreditar? Não, ele tava ali e andou tantos quilômetros em meia dúzia de segundos, não é? Então, eu acho que, pelo menos pra mim, né, eu ainda não procuro significado, digamos assim. Já aconteceu, por exemplo, de vezes eu ver uma luz fora do avião e olhar pra baixo, normalmente eu olhar de novo, quando olhar, não tá mais lá. Pode ser um reflexo de alguma coisa, algum etc. Aí acabo não ligando mais, digamos assim. Eu prefiro esquecer do que ir atrás. E aí, João, e quem quiser começar hoje, vamos, queria que você deixasse aí um conselho, as dicas, uma mensagem aí para aquele jovem que está escutando aqui o podcast, nosso ouvinte, e de repente tem um sonho e quer realmente seguir essa carreira em frente. O que você pode deixar de mensagem para estas pessoas? Então, estudar, realmente eu acho que é o ponto inicial, digamos assim. Eu comecei de uma forma mais lenta, digamos assim. Aí, à medida que eu fui realmente entendendo como é que as coisas funcionavam, eu comecei a pegar pesado, ou seja, estudar bem mais do que aquilo que eu estava habituado a estudar no colégio, estudar na faculdade. Realmente é uma área da qual você nunca vai deixar de ter contato com livros e manuais, né? E só que o quesito gosto é que faz realmente a diferença completa, né? Você gostando daquilo que você está estudando ou gostando daquilo que você está fazendo, realmente é prazeroso, você realmente não conta horas de estudo e realmente parte para o conhecimento. Tem alguns sites que quem estiver interessado realmente de começar uma carreira pode procurar, né? Fica fácil realmente saber um passo a passo de como começar. O inicial mesmo é procurar um aeroclube, procurar a base aérea, saber se você está realmente apto a fazer fisicamente, né? E posteriormente se matricular no aeroclube e ver como é que as coisas funcionam, né? Hoje em dia é um investimento um pouco caro, não podemos esquecer desse fato. E realmente eu acho que a grande dificuldade para aquelas pessoas que têm sonho é realmente o quesito investimento. Hoje em dia eu acredito que a hora de voo esteja por volta de 300 e poucos reais. Se eu não estou assim muito amigável, né? Ou seja, você fazer 300 vezes 200 vai dar um valorzinho considerável. Eu estou dizendo 200 porque são 150 horas, mas tem o valor dos cursos, tem as viagens, tem as estadias, tem as alimentações, né? Que acabam pesando. Se realmente é uma profissão da qual a pessoa está disposta a investir, né? Eu acredito que seja um investimento que seja retornável. Legal, é a mistura de sonho com investimento, né? É, exatamente. Infelizmente é um valor considerável que não dá pra gente dizer assim, ah não, tenta que se não der certo você faz outra coisa. Você vai fazer com um pouco e menos dinheiro no bolso, digamos assim. Mas realmente pra quem quer seguir a profissão, tem vontade e gosta realmente de estudar e conhecer mais sobre a área, tem alguns livros que pode comprar, realmente ter um pouquinho de noção daquilo que acontece. O Flight Simulator realmente ele é uma grande ajuda, porque até hoje em dia para mim ele é um auxílio muito válido, ou seja, quando eu tenho alguma dúvida de como fazer alguma coisa, eu ligo o meu Flight Simulator, eu boto ele para rodar e vou fazer, por exemplo, eu vou fazer um voo difícil, eu vou daqui para São Paulo, quero realmente treinar como é que vai ser a chegada, como é que vai ser a saída e etc, eu realmente pego o Flight Simulator, faço direitinho, que é pra quando chegar lá eu realmente já tá, digamos assim, preparado. Acho legal. Que é só isso. Só isso, mano. Só isso, né? Legal, show de bola. E agradecer aqui o João, que tirou aqui várias dúvidas da gente. É um assunto realmente interessantíssimo, né? A gente poderia ficar a noite toda aqui falando sobre essa profissão, que, como o Cleito falou, tem todo um glamour aí, mas também tem muita preparação, muito conhecimento e muita responsabilidade. Então, João, obrigado. Aí, com certeza a gente vai te convidar para outros episódios do podcast NHS. Com certeza, à medida que eu for ganhando mais experiência, eu vou poder compartilhar um pouquinho mais das informações que eu vou adquirir com vocês. E foi um prazer também participar. Então é isso, lembrando que toda terça-feira tem episódio novo do NHS no www.podcastnhs.blogspot.com. Eu ia até perguntar, Cleito, como é que você escuta podcasts? Cara, para escutar podcast não tem complicação. Você entra no computador, liga o computador. Estou seguindo todos os passos, tá, João? podcast Simulator. É, exatamente, podcast. Você pode entrar em contato com a gente pelo podcastnhs@gmail.com. Você pode nos ver pelo facebook.com/podcastnhs, Instagram e Twitter @podcastnhs e no canal no YouTube. Para ouvir os episódios anteriores, não dê voada. Acesse o www.podcastnhs.blogspot.com. Para a galera que é mais antenada aí com as tecnologias, a gente tem também os feeds, né, nos programas dos smartphones para Android e também para iOS. Como é que funciona? Você entra lá, aplicativozinho, baixa o aplicativo de podcasts. O iOS já tem um aplicativo nativo, smartphones do Android tem alguns aplicativos também. Você entra lá, procura por podcast NHS, assina, e aí sempre que sair um episódio novo, já vai aparecer lá a notificação para você escutar. Então é isso aí, quero agradecer mais uma vez e até a próxima terça. Valeu! Valeu! Tchau, boa noite, um abraço. Ei, João, e fica a dica, cara. Quando você vir um objeto não identificado e se sentir à vontade pra falar sobre isso, a gente tá aqui pra ouvir e repartir com os ouvintes. Rapaz, tu nem sabe, ele já viu foi um bocado aí porque ele não pode falar pra gente se vir. Já tem amizade com o ZT lá e tudo. É, pois é.